Se eu disser que o segredo para projetar a acústica de um estúdio de gravação, determinar os dias exatos de um tratamento médico e até entender a sua conta de celular, tudo isso compartilha o exato mesmo DNA lógico. Certo, vamos desvendar isso. Bem-vindos a mais uma Imersão Profunda. É um prazer estar aqui para essa conversa. E a nossa missão hoje é fazer uma jornada fascinante, sabe? Uma linha cronológica clara e didática que vai da aula 1 até a aula 18 do nosso material fonte. Uma progressão bem estruturada. Exatamente. A gente vai pegar um raciocínio que começa lá nas noções mais básicas de proporção e culmina na modelagem de fenômenos complexos da vida real. O tema central, universo das equações matemáticas, desde o primeiro até o segundo grau. Isso mesmo. Porque assim, quando o assunto é equação, a primeira imagem que costuma vir à cabeça de quem está ouvindo é um quadro negro intimidador, cheio de letras misturadas com números, uns símbolos meio incompreensíveis. Sim, rola aquele bloqueio imediato, né? Pois é. Mas a verdade é que toda essa estrutura não passa de uma linguagem desenhada para traduzir os mistérios práticos do nosso cotidiano para o papel. Exatamente. O que é fascinante aqui é que não estamos falando sobre decorar um conjunto de fórmulas arbitrárias. Quando analisamos a evolução desse pensamento matemático, percebemos que a álgebra funciona como tipo uma balança universal. Ela é, na sua essência, uma ferramenta para estabelecer proporções e razões entre grandezas de espécies totalmente diferentes. Espécies tipo reais, gigabytes, quilogramas, metros. Isso. Trata-se de uma linguagem de pura lógica e equilíbrio. O nosso objetivo hoje é entender a engrenagem oculta, o porquê de a matemática operar com essa mecânica de pesagens, sabe? Perfeito. E para entender isso, a gente precisa começar pelo alicerce absoluto, que aparece logo na aula 1, a estrutura clássica da equação do primeiro grau. O famoso modelo linear. É, aquele modelo de uma constante multiplicando uma incógnita somada a outra constante, que resulta num valor total. E para tirar isso do campo abstrato, o material traz cenários absolutamente rotineiros. Cenários que qualquer pessoa reconhece na hora. Sim! Imagina uma lanchonete com uma política de preços bem definida. Existe uma taxa fixa de entrega de R$ 5 e cada hambúrguer pedido custa R$ 15. Se a conta final da pessoa deu R$ 50, a pergunta instintiva é: quantos hambúrgueres estão nessa sacola? Perceba como esse cenário tão comum se encaixa de forma milimétrica na estrutura teórica de uma equação linear. Os R$ 5 da entrega são o nosso valor fixo. A constante que não muda. Exato. Não importa o tamanho da fome, são R$ 5. Já os R$ 15 são a taxa de variação. É o valor que vai multiplicar a nossa variável, ou incógnita, que é justamente a quantidade desconhecida de hambúrgueres. Certo. Tudo isso, quando somado, precisa obrigatoriamente se igualar aos R$ 50 da conta final. A álgebra apenas fornece um tradutor universal para essa relação de consumo. Nossa, e é o mesmo modelo mental que usamos para aqueles planos de armazenamento em nuvem no celular, né? Sem dúvida, mesma lógica. Uma empresa cobra lá R$ 15 fixos por mês, mais R$ 2,50 por cada gigabyte extra que o usuário consome. Se a fatura chega em R$ 40, a estrutura é idêntica. Exatamente a mesma fundação. Existe uma base imutável, uma taxa variável atrelada ao que não sabemos e um teto que é o resultado. A questão é como a gente formaliza a descoberta desse valor desconhecido sem precisar ficar testando números de cabeça um por um. E é aí que entra o conceito primordial dessa fase inicial, abordado na aula 2, a definição de raiz da equação. Raiz, nesse caso, não é de árvore, claro. Definitivamente não. Na matemática formal, a raiz nada mais é do que aquele número único e exato que, quando inserido no lugar da variável, valida a igualdade. Pensemos numa afirmação simples, como um valor desconhecido somado a 4, resultando em 10. O famoso x mais 4 igual a 10. Isso. A única raiz possível no universo para essa afirmação é o número 6. Apenas a inserção do 6 mantém a balança intacta. Sabe, ouvindo essa sua explicação, a imagem que se forma na minha cabeça é muito clara. É como uma gangorra no parquinho. Uma ótima analogia. Se temos o exato mesmo peso distribuído dos dois lados, a tábua de madeira fica perfeitamente suspensa no ar, paralela ao chão. Sim. Se tiramos um bloco de peso do lado esquerdo, a gangorra tomba violentamente. Para restaurar a paz e o equilíbrio, somos obrigados a tirar um bloco idêntico do lado direito. Esse é o coração das propriedades da igualdade. Mas aqui eu tenho que jogar um pouco com a lógica reversa. Eu fiquei curiosa com uma coisa. Por que toda essa formalidade? Como assim? É que, se a gente olhar para a conta do hambúrguer, qualquer pessoa faz o cálculo mentalmente. Tirou 5 de 50, sobrou 45, dividiu por 15, dá 3. Certo. Por que a matemática exige a criação de letras, símbolos e um conjunto tão rígido de regras de manipulação, em vez de simplesmente usarmos a dedução lógica do dia a dia? Essa é uma dúvida perfeitamente válida e toca no coração da história da matemática. Se ficarmos apenas na tentativa e erro, ou na dedução rápida mental, o sistema até funciona para números inteiros e pequenos. Hambúrgueres inteiros, no caso. Exato. Mas a realidade física não é feita apenas de números inteiros convenientes. Quando um problema de engenharia envolve frações complexas, dízimas gigantescas ou dezenas de variáveis interconectadas, adivinhar se torna uma impossibilidade humana. É, não dá para chutar a espessura de uma ponte. De jeito nenhum. A formalização das propriedades da igualdade, essa regra literal da sua gangorra, garante que podemos operar em qualquer escala. Adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir ambos os lados de uma equação mantém a igualdade perfeita. É um sistema à prova de falhas. Aham. Nós garantimos um método seguro que escala do preço do lanche para o cálculo da órbita de um satélite. Isso poupa um tempo precioso. Faz todo sentido. O primeiro grau é direto. É uma relação de causa e efeito linear. Se eu dobro o número de hambúrgueres, o preço correspondente sobe de forma proporcional e constante. Uma reta perfeita no gráfico. Mas avançando nessa progressão lógica que estamos analisando, lá pela aula 3, a matemática dá um salto de complexidade. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Nós fazemos a transição conceitual para as equações do segundo grau. Aquele momento em que muita gente começa a suar frio. Pois é, a geometria muda, as linhas deixam de ser retas simples. E o material traz um exemplo maravilhoso sobre a biologia humana para ilustrar essa quebra de linearidade. O índice de massa corporal, o IMC. Sim, o raciocínio do IMC é brilhante para marcar essa transição. A fórmula universal do IMC é a razão entre a massa de uma pessoa, medida em quilogramas, e o quadrado da sua altura, medida em metros. O pulo do gato está nessa palavra, quadrado. Exatamente. A altura não é apenas multiplicada por uma constante, ela é multiplicada por si mesma. Imagine o caso que o material apresenta de uma pessoa com uma massa de 120 quilos e cujo IMC medido foi 40. Certo. 120 quilos, IMC 40. A fórmula se apresenta com a incógnita da altura elevada à segunda potência, no denominador da divisão. Fica 40 igual a 120 dividido por altura ao quadrado. E aqui a gente esbarra numa parede tepárica. Porque se nós isolarmos essa variável, multiplicando ambos os lados da gangorra pelo quadrado da altura e depois reorganizando os valores para igualar a balança zero, nós chegamos a uma expressão daquelas bem clássicas. O 40H ao quadrado mais 0H menos 120 igual a zero. Isso, onde um coeficiente multiplica a nossa variável ao quadrado. E aí o nosso x ou a nossa altura não é mais um termo simples de manipular. A complexidade aumentou. E se eu entendi bem, a tática antiga da gangorra desmorona um pouco. Nós não podemos simplesmente usar divisão básica ou subtração para passar para o outro lado e isolar a letra. Um número multiplicado por ele mesmo muda as regras fundamentais do jogo algébrico, não muda? Muda drasticamente. A álgebra linear lidava com comprimentos. A álgebra do segundo grau lida com áreas. Áreas, como em metros quadrados. Exato. E é para resolver essa exata barreira que a evolução matemática da aula 5 introduziu técnicas de manipulação geométrica, como a fatoração e o engenhoso método de completar quadrados. Entendi. Quando a variável principal carrega o peso de estar ao quadrado, nós precisamos de ferramentas lógicas que desfaçam esse nó. Pense em uma expressão simples como um valor x somado a 2 e tudo isso elevado ao quadrado, resultando no número 3. Certo. Tudo dentro de um parêntese ao quadrado. Nós precisamos extrair a raiz quadrada de toda a expressão para quebrar essa redoma. Exatamente. Nós tiramos a raiz quadrada de ambos os lados da gangorra. E aqui surge uma propriedade crucial que não existia no primeiro grau. Qual? Quando extraímos a raiz de uma incógnita ao quadrado, o universo matemático nos devolve dois caminhos, um positivo e um negativo. Ah, o famoso mais ou menos. Ele mesmo, porque tanto um número positivo multiplicado por si mesmo, quanto um número negativo multiplicado por si mesmo, resultam em um valor positivo. Assim, o nosso problema inicial se ramifica em duas soluções possíveis, revelando duas raízes reais para a equação. Deixa eu tentar visualizar esse conceito de completar quadrados, porque a nomenclatura parece ter uma origem muito literal. E tem mesmo. Se a gente pensar na matemática do segundo grau lidando com áreas, resolver uma equação é como tentar instalar um piso com azulejos no ambiente. Gostei. Vamos lá. Nós temos um espaço retangular, que são as partes da equação que já conhecemos. Mas para tirar a raiz quadrada exata de forma limpa, precisamos que essa área seja um quadrado perfeito. Correto. O grande obstáculo geométrico é que percebemos que faltam algumas peças de azulejo lá no canto para que o desenho feche perfeitamente. Aquele buraco no padrão. Isso. E como não podemos criar a matéria do nada, nós matematicamente compramos os azulejos que faltam e os adicionamos à sala. Mas para a gangorra não quebrar, precisamos adicionar exatamente o mesmo número de azulejos no terreno do vizinho, ou seja, do outro lado da equação. É isso. Essa analogia capta o espírito da coisa com uma precisão cirúrgica. E, historicamente, foi assim que a álgebra se desenvolveu, como uma geometria literal. Quando olhamos para certas expressões, vemos quadrados perfeitos já montados onde a fatoração é imediata. Dá um exemplo. Por exemplo, uma expressão como a variável ao quadrado subtraída de 4 vezes essa variável mais 4, igual a zero. X ao quadrado menos 4x mais 4. Isso. Na verdade, isso é apenas a versão expandida de um quadrado perfeito de lado variável menos 2. Fica x menos 2 tudo ao quadrado igual a zero. E aí a raiz fica fácil de ver. É só o 2. Perfeito. Mas o verdadeiro quebra-cabeça surge quando o quadrado está incompleto. E como nós calculamos o tamanho exato dessa peça que falta? Porque não pode ser um chute, né? Jamais. A lógica revela um padrão lindo. Imagine que temos a variável ao quadrado somada a 6 vezes essa mesma variável. Falta um termo para que isso se dobre perfeitamente num quadrado de binômio. X ao quadrado mais 6x mais uma lacuna. A regra diz que devemos pegar o coeficiente do termo linear, que neste caso é o 6, dividi-lo pela metade, resultando em 3, e então elevar esse 3 ao quadrado, o que dá 9. Nossa! O 9 é a peça de azulejo que faltava. Ao adicionar 9 a essa expressão de ambos os lados, ela magicamente se encapsula num quadrado perfeito cujo lado é a variável mais 3. É um processo de arquitetura matemática incrivelmente elegante. A 6, que é o próximo estágio dessa evolução, a gente se depara com o momento em que a humanidade decidiu que colocar azulejos manualmente demorava demais. A Revolução Industrial da Matemática. Isso. Nós saímos desse artesanato geométrico e ganhamos de presente uma máquina industrial. A famosa fórmula resolutiva para equações de segundo grau, que aqui no Brasil nós conhecemos carinhosamente como fórmula de Bhaskara. Sim, o grande marco. E eu preciso confessar para muita gente que está nos ouvindo, essa fórmula enorme é o verdadeiro bicho-papão do ensino médio. Então, o que tudo isso significa de verdade? É compreensível o medo. É o momento em que todas aquelas manipulações visuais da geometria, os azulejos, são condensadas e abstraídas. Se conectarmos isso a um panorama mais amplo, a fórmula resolutiva é, de fato, a glória da automação analítica. Ela faz o trabalho pesado. Exato. A estrutura nos entrega diretamente os valores finais das raízes por meio de uma grande fração matemática envolvendo os coeficientes numéricos iniciais. Mas o coração pulsante dessa máquina, o motor central que dita como o sistema vai se comportar, é o discriminante. Frequentemente representado pela letra grega delta. Ele mesmo. O famoso delta igual ao coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes a multiplicação de a por c. Mas me diz uma coisa, por que a gente separa o delta da equação principal? Parece que ele funciona como uma espécie de exame de DNA prévio da equação. Essa é a melhor definição possível. O delta é o código genético do problema, e o motivo de darmos tanta atenção a ele isoladamente é a sua posição estratégica na fórmula principal. Ele mora obrigatoriamente dentro de uma raiz quadrada. Ah, e a raiz dita as regras? Com certeza. Antes mesmo de gastar tempo resolvendo toda a enorme fração da fórmula de Bhaskara, o delta te antecipa a natureza da realidade física que você está modelando. Se o cálculo do delta resultar em um número positivo, o DNA diz: teremos duas raízes reais distintas. A nossa parábola cortará o eixo principal em dois lugares. Entendi. Dois resultados diferentes. E se o delta der exatamente zero? Aí o mais e o menos da fórmula perdem o sentido. Somar zero ou subtrair zero dá no mesmo. Então a equação terá raízes idênticas, um único ponto de toque no gráfico. E se o delta der um número negativo? A máquina quebra, porque no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Exato. O DNA te diz: pare por aqui. Esse problema sob as leis da geometria real não tem solução possível. Não dá para construir esse mosaico. Mas então, eu preciso fazer uma provocação sobre o nosso processo de aprendizagem. Se um método de completar quadrados, aquela visualização tátil da nossa sala de azulejos, faz tanto sentido lógico e é tão elegante... Certo. Por que o sistema nos faz engolir uma fórmula gigante baseada em letras A, B e C? Será que essa automação toda não esconde a beleza da matemática e serve apenas como um atalho preguiçoso para evitar o trabalho de pensar na geometria toda vez? Isso levanta uma questão importante sobre eficiência. A fórmula não é um monumento à preguiça acadêmica, não. Ela é o ápice do avanço algorítmico da humanidade. O que aconteceu, ao longo de séculos de evolução algébrica, foi a constatação de um padrão. Um padrão de azulejos. Matemáticos perceberam que o árduo trabalho de completar quadrados, dividir as metades, somar de ambos os lados da gangorra, seguia invariavelmente o mesmo conjunto de passos rígidos. Dava muito trabalho braçal repetitivo. Demais. A fórmula resolutiva representa o fato de que alguém, em algum ponto da história, decidiu completar o quadrado de forma definitiva e universal. Para absolutamente todos os números imagináveis de uma só vez. Usando as letras como espaços vazios preenchíveis. Isso. A fórmula é a resposta já resolvida desse trabalho. Ela existe para libertar a mente humana e permitir que possamos focar na aplicação do problema em vez de ficarmos eternamente assentando o mesmo piso de azulejos lógicos em cada novo exercício. Uau! Então, o que tudo isso significa na prática é que ganhamos muito mais tempo para modelar os problemas reais da aula 8 em diante. Exatamente. O mundo real não te dá os números de bandeja. O que nos leva ao ápice dessa nossa discussão? A aplicação dessa caixa de ferramentas na realidade tridimensional. Como saímos das letras no quadro negro e usamos o discriminante ou as raízes na engenharia, por exemplo? É aqui que a mágica da matemática aplicada brilha. O material traz problemas ótimos. Pensemos no projeto de um estúdio de gravação. O arquiteto decide que o fundo da sala será revestido por um painel acústico e decorativo formidável, composto por exatas 2.000 pastilhas cerâmicas quadradas idênticas. 2.000 pastilhas? E esse mosaico inteiro precisa preencher uma área muito restrita, de exatos 45 metros quadrados. A pergunta que define o projeto civil é: qual deve ser a medida milimétrica do lado de cada pastilha individual? É, não tem como chutar o tamanho da pastilha e torcer para dar certo na parede. Se o lado for meio centímetro maior, ao multiplicar isso por 2.000 unidades e elevar o quadrado da área, o mosaico estoura as paredes do estúdio. É geometria pesada. Exatamente. A área de cada pastilha é o seu lado multiplicado por ele mesmo, o lado ao quadrado. Nós temos 2.000 vezes essa incógnita ao quadrado, igualando a 45 metros quadrados. Uma equação clássica do segundo grau. A única linguagem capaz de nos fornecer a medida exata desse corte industrial. Outro cenário vital mencionado envolve protocolos médicos. Imagine a modelagem farmacológica, onde o tempo de administração de dois medicamentos diferentes depende do comportamento de uma equação. Remédios modelados por parábolas? Sim. O número de dias que um paciente tomará o remédio A e o remédio B são definidos como as raízes x1 e x2 de uma função parabólica de controle de dosagem. A matemática literalmente dita o ritmo da cura fisiológica. Nossa, isso mostra que a vida não é linear mesmo. Mas tem um quebra-cabeça lógico no fim dessa nossa jornada que eu acho fenomenal. É quando a gente toma as rédeas da realidade em vez de só observá-la. É possível usar a matemática para forçar um resultado específico. Forçar o DNA a trabalhar para nós? Isso. Como a gente consegue manipular as variáveis do tal DNA, o delta, para garantir que as raízes se comportem da maneira exata que nós queremos? Essa manipulação do discriminante, lá no final dos cadernos de resolução, é a consagração do pensamento analítico profundo. Imagine que temos uma equação real em mãos, do tipo 0,4 vezes a variável ao quadrado, menos um coeficiente misterioso que vamos chamar de K, multiplicando a variável linear, mais 0,1. Tudo isso igual a zero. Ok. 0,4x ao quadrado, menos KX, mais 0,1, igual a zero. O problema não nos pede para achar a raiz X. O problema inverte a lógica e lança o desafio. Que valor eu preciso colocar no lugar da letra K para obrigar essa equação a ter duas respostas perfeitamente idênticas? Peraí. Para as raízes serem perfeitamente idênticas, nós já deduzimos antes que o delta precisa ser travado exatamente no valor de zero. Não há outra possibilidade, certo? Perfeito. Você pegou o pulo do gato. Então, nós partimos dessa premissa imutável. Nós estruturamos o cálculo do delta sabendo de antemão que o resultado final será zero. Certo. Ao aplicarmos os coeficientes na fórmula de b ao quadrado menos 4ac, nós chegamos a uma multiplicação de 4 por 0, 4 por 0,1, que nos dá 0,16. E a nossa expressão do delta se transforma em uma nova surpresa. O que vira? O quadrado do valor desconhecido k menos 0,16 tem que ser igual a zero. Caramba! Virou outra equação do segundo grau dentro da busca pelo próprio delta. É um raciocínio dentro de outro raciocínio. Nós criamos uma equação para descobrir o coeficiente de outra equação? Isso mesmo. É uma elegância que chega a ser poética. Isolando essa nova variável, descobrimos que o quadrado de K precisa resultar em 0,16. A gente tira a raiz quadrada dos dois lados de novo. Extraindo a raiz de ambos os lados, com as propriedades da balança, concluímos que o K pode assumir dois caminhos. Aquele negócio do mais e menos. Exato. Ou ele é menos 0,4, ou ele é 0,4 positivo. Se a gente parametrizar a equação original usando qualquer um desses dois números no lugar do K, nós controlamos o destino daquela matemática. Teremos garantido as raízes idênticas. É de explodir a cabeça pensar em como esse arco lógico se construiu desde a aula 1 até a aula 18. Se nós pararmos e olharmos para a paisagem geral de tudo o que discutimos hoje, começamos avaliando uma simples balança de feira. Um conceito rudimentar de manter a igualdade para calcular a taxa de uma lanchonete sem sermos passados para trás. O básico do cotidiano. Daí, quando a biologia e o crescimento deixaram de ser retas simples para se tornarem áreas e quadrados, fomos obrigados a criar ferramentas complexas, como adicionar azulejos na nossa imaginação para completar formas perfeitas. A geometria entrando em ação. Essa geometria visual escalou para a criação de um algoritmo de ponta. Uma máquina universal de resolver problemas que nos permite prever o comportamento das raízes apenas olhando para o seu DNA genético, o delta. A glória da fórmula resolutiva. E, finalmente, assumimos o controle dessas variáveis para ditar projetos arquitetônicos de um estúdio e até as dosagens médicas no hospital. E o mais importante de toda essa progressão analítica não é a memorização cega das etapas de cálculo. Ninguém precisa decorar qual é a letra que vem antes e depois na fórmula, sem saber o motivo. Com certeza. O verdadeiro poder reside na autonomia do raciocínio lógico. Quando quem estuda entende as engrenagens mecânicas, o porquê de adicionarmos o mesmo peso em ambos os lados da gangorra geométrica, a ansiedade de esquecer uma regra simplesmente desaparece. Faz muito sentido. A matemática deixa de ser um conjunto de rituais místicos para quem tem boa memória e se revela como que sempre foi. Um martelo incrivelmente sofisticado para esculpir soluções precisas num universo frequentemente caótico. Sensacional. E é exatamente essa capacidade de modelar um universo caótico que nos deixa com uma última provocação para refletir após tudo que debatemos nessa imersão. Qual é a provocação? Durante toda essa jornada lógica, da aula 1 à 18, passamos o tempo todo ajustando gangorras, balanceando variáveis e forçando o delta a se comportar de um jeito ou de outro, sempre com o objetivo de descrever realidades físicas palpáveis. A espessura da pastilha, a proporção do corpo, o faturamento da empresa. O grande mistério que fica é o seguinte: Tô curioso agora. a matemática seria apenas uma lente muito inteligente e muito conveniente inventada pelo cérebro humano para tentar colocar ordem e descrever as coisas que já existem na natureza? Ou será que a própria fundação do nosso universo físico é essencialmente uma colossal equação do segundo grau oculta, da qual nós, como humanidade, ainda estamos apenas arranhando os primeiros coeficientes para tentar balancear? Essa é pesada. Pois é, fica aí o convite para continuar esse raciocínio no dia a dia de quem está nos ouvindo. Até a próxima análise detalhada.